انا ما وراي. يلا بقى تشيل ده بقى طيب. وعمال كده لو اسلو É fácil falar de mim, pra onde vou, da onde vim. Sabe que não é assim, fale o que tiver afim. O que pensam de mim, pra mim é coisa pouca. Difícil ao falador manter a língua dentro da boca. Pior que língua de sogra, dessa vez o trouxa roda. Se comporta como quem não se importa. Ninguém suporta esse idiota, cheio de ideia torta. A paciência se esgota, quem não nota, anota, não paga as minhas contas e só me conta mentiras. Eu tô despreocupado que também morre quem atira, mas o verme não tira a língua da minha mira. Confirma que conspira, mais do que respira e me inspira. Agora teve o que mereceu. É fácil falar de mim, traíra, difícil é ser eu. Fala merda pra caralho, diz que os outros é usuário. Dispensa esse comentário, vai tomar no cu pra lá. Fala merda pra caralho, não importa o horário. Acho que é o contrário, deixa esse verme falar. Fala merda pra caralho, diz que os outros é usuário. Dispensa esse comentário, vai tomar no cu pra lá. Fala merda pra caralho, não importa o horário. Acho que é o contrário, deixa esse verme falar. Aí fala pra minha mina que eu tava com outra mina. Disciplina, invejoso, que isso é perigoso. Sai falando o que imagina pra ele, virou rotina. Depois que passar sufoco, quero ver falar de novo. O maluco fala de mim sem ter o meu conceito. Nem sabe quem sou direito, vem cheio de preconceito. Não aceito respeito pra ser respeitado. Se eu considero é que quero ser considerado. Tá enganado com o que pensa da minha pessoa. A aparência pode ser má, mas a intenção é boa. É o que vale também entre um amigo e uma nota de 100. Você escolhe quem? O cara me seca, observa enquanto improviso. O cara quer ser eu, mas eu acho isso difícil. Me imita, isso me irrita. Não consegue fazer uma rima que agita. Se decida, com um olho maior do que a cara. Rala a cara, senão vai ficar amarrado na mala do Opala. É relativo como ele é negativo. Vem falar comigo, mal do seu próprio amigo. Minha peça de ouro que eu boto pra sair com as mina fica preta quando o boneco se aproxima. Minha orelha fica esquentando mais que brasa na fogueira. Eu já sou magro e ele faz minha caveira. Fala merda pra caralho, diz que os outros é usuário. Dispensa esse comentário, vai tomar no cu pra lá. Fala merda pra caralho, não importa o horário. Acho que é o contrário, deixa esse verme falar. Fala merda pra caralho, diz que os outros é usuário.